Mandó pegar de Arabia. Salvador, 606. Presidente, autorização Maceió. Copia. Saída prevista, Puca, transição, Caju, aguarde cópia. Articula. 714, decolado aos 3 quartos, time controle 199, decimal 8, bom voo. 119.8, obrigado. Controle Salvador, boa noite, Golo 714, decola, passa 1.500 pés. Conforme autorizado, vigilância no 714. 714. Chinês 06, copia. Prossiga. Autorizado Maceió, nível 350, via Upper Whisk 58, saída Puca, transição Caju. Decola da 10, curva à esquerda, controle 119, decimal 8, aciona 5025, coteja. E autorizado 350 para Maceió, via Proíntica 58, saída Puca, Caju, com curva à esquerda, controle 198, transponder 5025, é o voo 606. Cotejamento correto, chama para pushback sonamento. Amará. Sete quatro meia, livre desce, informa estabilizado. Informará estabilizado, 746. 714, chame Centro Recife, 12685. Centro Recife, 12685. Web 6746, Torre 186. Estabilizando, 186, grato, bom dia. Torre de Salvador, quase bom dia. Estabilizado no LS da 10 X-Ray. 16746, bom dia, reporte marcador externo. Portará com cheque do trem, 46. Passou externo, baixado e travado, visual. 6746, livre pouso na 10, vento 1110 graus com meia dúzia de nós, altímetro no 0 no 3. Com 1003, atualizado, pouso 6746 na 10. Salvador, boa noite, eu tô 3170. Salvador, boa noite, tá 3170. Salvador, boa noite, tá 3170. Objet 6746, solo aos 44, livre à direita, taxi left, frequência via Alpha, Kilo e Pátio 3, chama para ingresso, pátio principal. Ok. Foxtrot Alpha, Kilo Pátio 3, chama para ingresso no pátio principal, 6743. Torre Salvador, boa noite, Alta 3, 1170. 3170, prossiga. Negativo contato com o controle 1935, está mantendo o nível 150, plano de etapa. Recente controle operando em 119.8, caso não consiga contato, retorne na nossa frequência. Ah, sim, o centro passou para nós 1935, beleza, vou chamar lá 198, obrigado. Controle de Salvador, Alta 3, 1170, boa noite. Nível 4 no zero para João Pessoa. A gente ficou descendo via reporte que o centro nos passou a frequência 1935 e também não conseguimos copiar o ATIS, por isso que a gente estava chamando na frequência errada. Do ATIS é 127.75, tem condições de copiar? Vou tentar dar uma olhada aqui, mas quando a gente estava em rota ali não consegui contato com o ATIS nessa frequência. Vou tentar aqui para dar uma olhada. Ok, 127.75, caso negativo, retorne ao controle para condições de. Para cópia das condições. Decola da 10, curva esquerda, controle 119.8, transponder 5023, gol 1896. Protejamento correto, chama para pushback sonhamento. Camará. Pátio 46, táxi via Pátio 3, Pátio Principal, portão número 4. Pátio 3, portão número 4, grato, boa noite, 6746, bom dia. Chegou no 896, pronto para pushback na posição 3. 1896, aguarde, tem 09 ingressando para parqueamento no setor. Autorizado para o pushback somente, chama para o táxi. Chama para o táxi, gol 1-8-9-6. Gol 606, pushback acionamento no 5. Autorizado, chama para o táxi. Vai chamar. Salvador, Torre Salvador Gol 1896 para táxi 102 a bordo, 2 horas e 40 de autonomia alterna Fortaleza. Descente 102 a bordo, altímetro 1013, táxi via India Alpha, reparte pronto, ponto de espera. India Alpha 1013 no altímetro, chamará pronto, ponto de espera, Gol 1896. Prisão 3, 170. Prisão no 70, chame Torre agora 18,6. 18,6, boa noite. Salvador é o 3, 1, 7, 0, 3, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, Salvador, Gol 1896, ponto de espera, pronto. 1896, mantém o ponto de espera. Mantém ponto de espera, Gol 1896. Zero, check trem, livre pouso na 1-0, vento 1-2-0 graus com 7-9, altímetro no 0, no 3. Livre pouso, 3-1-7-0. Céu, airport channel view 2-4, stand 1-1 request, push to start. Roger, clear to push and start, call ready for taxi. For push and start, call ready for taxi, airport channel 0-2-4. Para o táxi Gol 606, 130 a bordo, 219, Salvador. Cente 130 a bordo, altímetro no 0 no 3, táxi via Juliette, Alfa, reparte pronto, ponto de espera. Vai reportar, 606. Ali, mantenha no zero. Gol 1896. 3170, solo 00, livre à direita, táxi na frequência via Alfa Kilo e Pat 3, chama para ingresso, Pat principal. Alfa Kilo e Pat 3, está livrando na Eco, tá 3170. Então, de meia linha decola da 1-0, vento 1-0 graus com 7 nós. É, confirmando, está autorizada a decolagem para o gol 1-8-9-6? Afirmo, vento 1-0 graus com meia dúzia de nós. Livre decolagem, gol 1-8-9-6. Na boa, gol 606, tá no ponte, tá pronto. No 606, a linha mantém 1-0. A linha mantém 1-0, 606. Vai manter a posição antes do pátio principal, aguardando a aeronave que vai sair no táxi. A gente mantém então antes do pátio principal, 3170. 1896, decolado ao 02, chama controle 1998, bom voo. 098, boa noite. Pegou 1896, passando 1500, sai da fuga. Ok, conforme autorizado, vigilância 1896. Conforme autorizado, 896. Mano 768, confirma, copiou o centro. Taxi via Juliet and Alpha, report ready, holding short, runway 10, airport Chicago 024. Juliet and Alpha, tô limpo de semana, tiro, que era 2012, airport Chicago 024. Fono 606, livre decolagem da 1-0, vento 1-0 graus com meia dúzia de nós. Livre decolagem 1-0.